Comunicando ZYF 690, onda tropical, 4.985 kHz, 60 metros. ZYF 440, onda curta, 11.815 kHz, 25 metros. ZYH 753, onda média, 50 kHz, 1.270 kHz. Brasil Central AM. Estúdios instalados na Avenida Costa Silva, esquina com Dom Abel, Jardim Bela Vista, Goiânia, Goiânia. Estamos iniciando pela Super Rádio Brasil Central, Brasil Sertanejo. Brasil Sertanejo, comando Conrado de Oliveira. Oferecimento Carpal Tratores S.A. Edmac, comércio e participações limitadas. Coalho Junk, um produto com qualidade frícia há 50 anos no mercado. E Sal Cocheiro, um produto da Multisal. Já vamos subindo para as 4 horas e 2 minutos, 4 e 2. Bom dia, compadre, bom dia, comadre, gente amiga. Neste mês, querido Brasil, aqui estamos novamente, reunidos nós e vocês. Para mais um encontro na madrugada, para mais um abraço, folha certa, uma moda de viola, sabe o que é? Aquele jeito, né, compadre? Aquele encontro de sempre. Meu compadre Milton Neri, às 7 horas e 40 minutos da manhã, 7h40, né, compadre? Milton Neri, uai. Agora, esse menino aí, o Luiz Cabelo, tá indo-se embora, né? Aí passa lá pelo bairro pelo meio, lá pra tomar um escaldadão no jeito e tal, mas depois puxar aquela paia, aquele pão caldado do bem querer, né? Sabe lá o que é isso, compadre? Às 4h02, ela sobrando o forró do Zé Preguinho, dele, e depois Barreto e Barroso, moda do galo do Lauriano. Carpal Tratores, na BR-153, Trevo Saída Sul, filiais, Avenida Castelo Branco, 8.942, em Campinas, e em Acreúna, na BR-060, Setor Industrial. Bom, vamos ter a conversa, né, compadre? Agora eu trio Copacabana, fique aqui comigo do Bandeirante, Orival Siriana, depois Luiz Lua Gonzaga, outra vez, com Carolina, com Cádio Humberto Teixeira. Essas duas músicas nós vamos mandar para um grande amigo nosso, para o Cid Braz Gomes, lá no Rio de Janeiro, nosso ouvinte de todas as madrugadas. É de essa, marido. Só tem espuma? Oxê, eu vejo aqui que é assim mesmo. Após as duas encangadas aí no fundo do pote, eu volto mais tarde. Aí me botei pro salão com mais de 1.000. Cheguei perto dela e disse: que má pergunta, vai me dizer que é a Carolina? Ela escorou na perna esquerda, descansou a direita, botou a mão nos quatro. Tá no pergunta bem, Carolina com K. Quer dançar mais eu? Ela disse, tá só agora. Abufelei e saí com essa mulher. Joguei ela para a direita, ela vem. Joguei para a esquerda, ela tava aí. Mulher adivinhona. Chamei a mulher no voo do carcará. Sabe o meu carcará, né? Ele voa na vertical, para no ar e fica peneirando. Aí eu vim descendo para ela, bem devagarzinho no meu braço. Quando ela triscou o pé no chão, ela deu uma gaitada. Ai, é hoje. Eu digo, é hoje mesmo. Aí sai fazendo aqueles fuxicos todos. A mulher pegou o cabelão e rolou na mão. Domingo a 22 de setembro, no Clube Recreativo de Uruaçu, grande baile da primavera, animado pelo conjunto Entre Parênteses. Renda benefício do Natal dos pobres daquela cidade. Promoção Primeira Dama de Uruaçu. Oi, gente, a turma do Balão Mágico está voando pelo Brasil e avisando. Todo mundo que tem cão deve cuidar muito bem dele. Mas atenção, hein? Se você for mordido ou arranhado, lave o local com água e sabão e procure o serviço de saúde mais próximo. É isso aí. Amigo, não merece raiva. Ministério da Saúde, Fundação CESP. Comunicando, ZYF 690, onda tropical, 4.985 kHz, 60 metros. ZYF 440, onda curta, 11.815 kHz, 25 metros. ZYH 753, onda média, 50 kHz. 1.270 kHz. Rádio Brasil Central AM. Estúdios instalados na Avenida Costa Silva, esquina com Dom Abel, Jardim Bela Vista, Goiânia, Goiânia.